Alô, Manaus! Quantas vezes eu tentei fazer você feliz, e os meus sonhos de amor você sempre não quis. De que importa se eu chorar, se te amei, se vou te amar, mas você nunca me amou. Entrego de bandeja toda pra você. Te procurei. paixão, meu amor. Canta, galera linda! Meu primeiro amor. Meu primeiro amor. Está me levando.